Salvador, o voo 9081, no pushback acionamento 05 gate. O voo 9081 está autorizado, push acionamento, chame para o táxi. Vai parar, o 9081. Zona ILS, Chané 6310. 6310, acompanhe a aproximação ILS, chame a torre Salvador 18612. Torre Salvador 18663, 190, bora. Através de Salvador, até o meu eco. Gente, mantém minha escuta, visão 055, manual de transferência Aracaju. Vamos manter a escuta, aguardo a transferência até o meu eco. Autorização de táxi para o Gol 9081, 4 horas autonomia, alterna Galeão, 182 a bordo. Gol 9081, ciente. Alivio o táxi pelo pátio Índio, ponto de espera da 10, chame a nossa torre em 186. Boa viagem. Obrigado, boa noite. Pátio Índio e vai chamar Torre Isabela Salvador, 118.60. 2, 1, 8. Identificação. Vê se mantém o 050, chegada mais. 050, chegada mais, 529. Salvador, muito boa noite, SNR 6310. SNR 6310, táxi de Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, pro 612, 6310. Boa, identifique, vê se mantém o 060, chegada Mari. Com 218 com a velocidade. Podemos manter 240, caso o senhor necessite. 3662 com a velocidade. Entendi. 3662, inicie redução para 2309. Noite, vou ETAP mantendo velocidade em vez. ETAP mantendo 240. Até o meu eco, qual é o seu estimado de pouso em Aracaju? Até o meu eco, controle? Então, a minha eco estima pro 00 00, o estimado de Aracaju 0000, copiada. Essa identificação desse matão 070, chegada mar, redução para 2309. 070, Zona Viemos reduzindo para 230, nossa. 230, Zona Salvador, uma boa noite, o 9081, decolando a da Elleda. O 9081, contato radar na decolagem, se manter um 360, pós 2000, vou direto Leda. Ok, só se manter um 360, pós 2000, direto Leda, Gol 9081. 3662, vou ITAP. Trip 5218, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, rumo 015, leve LS, chama estabilizado no localizador. Autorizado 2015, autorizado LS, obrigado. 3662, desça para 3 mil, altímetro em Salvador, rumo 015. Minha reduza para 2109. E desça para 4000, ajustado 1500, no 096. Alguma chance de voar direto bridge? Existe sim, alguma tem, escute agora. Certo, obrigado. Vou ir na pro de bridge. É, pro. A pro do bridge, 9081. Né? 096, você vai seguir um Airbus 320, meia dúzia de meias à frente, como número 3. 7109. Ano, chama em Recife 1251, alterna 13325. 351-2335, com 908. 13325. 3325. Bono 096, subvetoração para o sequenciamento, manterá presente pro, tendo como limite o curso do localizador. Afirmativo, manterá proa como limite o localizador, mas é 9. Estabilizou, trip 5218, iniciando a redução. 5218, ciente das reduções. Completa a aproximação e assistindo a torre 18, decimal 9. Corrigindo 18,612. 18,612, obrigado. Voo 019-63.000 pés, permanece 1015 no altímetro. 3.000 comigo, 019-63.000. No 09, nessa pista está livre de interceptar o localizador, chama estabilizando. Trabalhamos na 09. Para 3.062, complete a aproximação LS, chama em torno em 18,95. 18,95, baixa na alta, 3.062. No 096, desça para 2.000, aguarde transferência à torre de controle. Guardado. 096, complete a aproximação LF, chame a torre 18, decimal 612. 76. Salvador, é o TAN 3662, passou externo, baixada travada virtual. Torre Salvador, é o TAN 3662. Salvador, é o TRIP 5218, boa noite. TRIP 5218, boa noite, tá livre o táxi? Alfa, Juliette, o PAT é o 3. A posição 5 do pátio 3. Trip 5218 via Alfa Juliette, pátio 3, posição 05. Alô Salvador, Xaneia 6310, boa noite, no gate meia dúzia, para cópia 390 Recife. Ok, o 6310, Xaneia, eu tenho aqui autorizado 350, o senhor aceita ou aguarda a coordenação? 350 aceito. Ok, está autorizado então Recife no nível 350, via Peruísque 58, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Fuca. Transição Caju, o controle 120 decimal 8, acione 5431. 30350 via Upper Whisky 58 para Recife, decolando na da 10 com primeira curva à esquerda, perfil Puca, transição Aracaju. O controle operando 1208, transponder 5431, Oxané 6310. Está correto, Oxané 6310, e chame para o push e acionamento. Para o seu acionamento 6310. O Oxené 6310, Thomas. Prossiga. Por gentileza, coteja o transponder novamente. Coteja o que? Não entendi. É, o transponder, o código transponder. 5431, transponder. Ok, tá correto, chama para o push acionamento. Para o seu acionamento 6310. Salvador, boa noite, Altan 3662, Livrão. Altan 3662, boa noite, Lisa Taxi via Alfa Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette, gate 01, Altan 3662. noite, voo no 096. Boa noite, voo no 096, livre o táxi de Alfa e Juliette. A posição será no pátio 3, pátio de cargas, é a 07 do pátio 3. Gente, Alfa Juliette, pátio 307, então 096. Hotel Romeu Eco, prossiga visão 055, chame o controle Aracaju 20.3. controle do 735 ao controle Salvador. O 735 ao controle Salvador. Dois do 735 ao controle. Zero do 735, se recebe o controle, acione a identificação. Salvador, boa noite, 35206 no Parque 3, da informação Pai, para autorização Aracaju, nível 150. Ok, 35216, aguarde um instante, cópia Aracaju, nível 150. É, puta, 35216. Chané 6310, pushback acionamento, está no Tiger 62. Autorizado, chame táxi 6310. Autorizado, vai reportar táxi no Chané 6310. Paulo, 3521, poderia confirmar o ajuste? O ajuste agora 1015, 3526. Pronto, cópia. 5216. Autorizado Aracaju, nível 1 no 50. A decolagem é da pista 1 no 0, com a primeira curva à esquerda, subida Puca, após Puca Jamo, e após Jamo direto Aracaju. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5441. 5-2, no meio autorizado Aracaju, no 5-0, decolando a 1-0, curva esquerda após na saída Puca, Jamo Aracaju. 120 decimal 8, 0 controle, 5-4-4-1 após. Correto, trip 5-2 no meio, chame no pátio 3 para o puxo e acionamento. Amanhã. O 08735, assina identificação, chegada a mar e desse mantenha 3 mil pés. Gente, descendo para 3 mil na chegada a mar, 08735, com ajuste. 1015. Sempre. Para o táxi, eu chamei a linha 310 POB 45. O chamei a linha 310, por gentileza, repita a autonomia e alternativa. Opa, perdão. Autonomia são 3 horas e 20 e a alternativa é Natal. 7. Tá, livre táxi pelo pátio principal, Índia, o ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1-8, decimal 6-12. Uma boa viagem. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 118, bem, eu chamei a 6-3-1-0. Obrigado. Setor de desvios. contato. Então, o meu Golf foi direto do Dona. Subtrituração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 030, limite para o localizador. Esquerda 030, limitado para o localizador, Alfa 0835, essa é uma navegação pro de Dona. Aprovando Dona, 835. Romeu, Romeu Golf, desça para 3000 com 1006, voando Dona. O 0835 é o controle, desça para 2000 pés, curva direita, vai para Simbra, mantendo velocidade ajustada 1006. O série 8735. Confirme, desça para 2000. E voe para Simbra, frequência 220, rádio para o Simbra. Ciente, 2000 para Simbra, 8735. Controle, Salvador, muito boa noite, eu cheguei a 6313. Oceano 313 é o controle, autorizado via BOMF, ajuste 1096. Via BOMF, 1095, ajustado, Oceano 313. Azul 4070, controle autorizado via Mari 1016. Via Mari 1016. Romeu Golf, qual a velocidade? Limitado de 200 km. 7, foi com 180 nós, a primeira redução. A velocidade de aprontatório que eu estou falando, está com velocidade de ferro, tá bom? Ah, positivo, só vai mudar agora 2349, proposto e aceito, pode partir direto para a rotatória. Vamos descer inicialmente para a altitude de 2500 pés. Ok, 2500 para a rotatória, Romeu Golf. Eu chamei a 6310 decolando sua escuta no perfil da saída Fuca. Luciano, 6310, controle, contato radar. Contato radar, eu chamei a 6310, alguma chance de alguma proa direto? Está autorizado o Jamo. Direto o Jamo, 6310, obrigado. O